A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos compartilhar nesse final de tarde sobre o livro de Levítico, no capítulo 9. Eu vou deixar como tarefa de casa você fazer a leitura do capítulo e eu vou direto para a nota de rodapé. E depois para algumas considerações do meu livro Santidade ao Senhor, um comentário sobre Levítico. No capítulo 9 de Levítico, irmãos, houve grandiosa e pública demonstração da glória de Yahvé. Em hebraico, Kabod. Kabod de Yahvé. Quando o tabernáculo foi inaugurado, Êxodo 40, 34 e 35, também na aceitação dos sacrifícios oferecidos ao Senhor, quando da dedicação no Templo de Salomão, segundo Crônicas 7, 11. O fogo tem sido considerado um símbolo sagrado por todos os povos e religiões nas Escrituras. É usado para ilustrar diversas verdades bíblicas. O fogo foi empregado por Deus para demonstrar sua proteção em Números 9. Verso 16, e como instrumento do juízo, sua justa vingança, em Deuteronômio 4, 24, em Hebreus 12, 29, além de simbolizar magnificamente a força e o esplendor do Espírito Santo. Isaías 4, 4, Atos capítulo 2, verso 3. Esse capítulo e mais precisamente esse versículo narra a vinda do fogo com o objetivo de consumir o sacrifício oferecido sobre o altar, já que todas as ofertas queimadas tinham que ser totalmente queimadas pelo fogo. A Bíblia cita muitas vezes a ocorrência sobrenatural do fogo, o arbusto que flamejava sem se queimar, em Êxodo 3, verso 2 e 3, a hora da lei ser proclamada no Monte Sinai, Deuteronômio 4, 11 a 36, 11 e 36, melhor colocando, quando Elias, em o nome de Yahvé, venceu os profetas do Deus Baal. Primeiro livro de Reis 18, 38. Em algumas oportunidades, o próprio Deus apareceu no fogo. Êxodo capítulo 3, de 4 a 6, capítulo 19, verso 18. E o glorioso retorno do Senhor Jesus no final dos tempos, ocorrerá em chama de fogo, conforme escrito na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 8. O fogo transmite claramente a ideia de uma força poderosa que consome, purifica e transforma todas as coisas. E, portanto, simboliza a santidade de Deus e o poder do Espírito Santo. Hebreus 12, 29, Deuteronômio 9, 3. Deus usará o fogo para aniquilar os exércitos de Satanás. Apocalipse capítulo 20, verso 9. E derramar o seu juízo sobre todo o universo, nos últimos dias. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 10 a 13. Nós estamos aqui inseridos num contexto do início do ministério sacerdotal. Há toda uma lei cerimonial que deveria ser obedecida, e uma vez obedecida, a glória do Senhor então se manifestava, o fogo do Senhor se manifestava. E tendo-se manifesto, nós podemos ver só dois versículos, o 23 e o 24. Arão e Moisés entraram na tenda do encontro, e quando saíram para abençoar o povo, eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. De repente, uma chama poderosa fulgurou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, contemplava atônito todo o povo, que soltou brados de júbilo e louvor, e todos prostraram-se com a face em terra. Aleluia. Esse era um período de consagração, separação sacerdotal, início do ofício. E o que nós mais desejamos é que, experimentando dessa consagração, experimentando dessa santidade, a própria presença da glória do Senhor se manifeste entre nós e nos conduza para a sua vontade, para a presença do Senhor e para um ministério, para uma vida e para um ministério de conformidade com a palavra do Senhor. Se nós podemos colocar uma proposição nesse momento, aqui no capítulo 9, é o fogo diante da presença do Senhor. O fogo diante da presença do Senhor. O período de consagração de Arão era de 7 dias, e no oitavo dia estavam prontos para oferecer sacrifício por si mesmo e também pelo povo. Isso porque, irmãos, 7 dias lembram o tempo da criação e o oitavo dia era o dia da circuncisão. Então, depois de celebrados 7 dias, que para Israel representa o tempo completo, o tempo perfeito, no dia separado para a circuncisão, que era uma marca no órgão genital masculino ao oitavo dia do seu nascimento, aqui eles faziam então um tempo de separação de 7 dias. E no oitavo dia estavam prontos para ofertar e para interceder por si mesmo e também pelo povo. E isso nos ensina muito, porque no Novo Testamento nós vamos aprender que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Nós devemos nos separar, nos consagrar ao Senhor e circuncidar o nosso coração, fazer uma marca no nosso coração. Essa marca é a marca da nova natureza em Cristo Jesus, firmado na palavra da cruz, na cruz de Jesus Cristo. Há três momentos que sintetizam biblicamente a vida religiosa. Primeiro foram os pais da igreja, discípulos dos apóstolos, depois as ordens religiosas que sintetizaram e trouxeram até os dias de hoje. Na reforma, isso foi mantido como um tripé fundamental para a vida com Deus, uma síntese da vida com Deus chegando até nós. Hoje em dia, tudo está meio esquecido. Então, não sei se posso dizer hoje em dia, mas pelo menos naqueles poucos que buscam a história da vida cristã, há uma síntese bíblica que caracteriza a vida com Jesus. Em primeiro lugar, a consagração. Em segundo lugar, a comunhão. Em terceiro lugar, a missão. A consagração, irmãos, diz respeito à nossa comunhão com Deus, à verticalidade da nossa experiência. Nossa experiência direta com Deus, através da oração, da palavra, do jejum, do louvor, da adoração, todos os meios que nós pudermos de experimentar a graça de Deus, a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus, ou seja, a verticalidade, você e Deus. Em segundo lugar, a comunhão aponta para o nosso relacionamento com os irmãos na fé. Muito marcante. Você percebe isso? Foram os momentos de comunhão em Atos dos Apóstolos. E ainda são muito marcantes na vida da igreja até os nossos dias, os momentos de comunhão com os irmãos na fé. É o aspecto da horizontalidade. Se a consagração é vertical, a comunhão é horizontal. Eu em relação aos meus irmãos da fé. Você em relação aos seus irmãos na fé cristã. E a missão, em terceiro lugar, conclama o povo de Deus para o testemunho que nós devemos dar ao mundo, à sociedade, com palavras e obras, a respeito de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E de quem nós somos discípulos. Somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E devemos dar testemunho acerca dele para a sociedade. Portanto, a consagração é a dimensão vertical, a comunhão a dimensão horizontal, e a missão nos projeta. Com parábolas, vamos dizer assim, para a sociedade em geral. Nesse caso, vemos a importância do primeiro item. No capítulo 9 de Levítico, o que está sendo mais trabalhado é o primeiro item, que é a consagração ao Senhor, já que depois do período que o Senhor ordenou que fosse observado, e dos sacrifícios oferecidos por Arão, 7 dias, e depois, no oitavo dia, o sacrifício, por si e pelo povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Primeiro veio o período da separação e consagração. Em seguida, o oferecimento do sacrifício, segundo o que foi estabelecido por Deus. E por último, a manifestação da glória do Senhor. Aqui você pode entender o capítulo. Em primeiro lugar, a nossa separação para Deus, uma vida separada para Deus, uma vida santificada para Deus, uma vida consagrada a Deus. Depois, o oferecimento das nossas vidas como uma oferta viva, santa e agradável. Eu não estou me referindo à oferta econômica, estou me referindo à oferta das nossas vidas no altar do Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro, separação e consagração. Segundo, oferecimento da mudança da minha mente, do meu modo de ser, do meu modo de pensar, do meu modo de sentir, do meu modo de agir, oferecendo a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por último, a manifestação da glória do Senhor. Muitos querem experimentar a glória do Senhor, mas só vão experimentar a glória do Senhor se passarem pelos dois itens anteriores, a santificação e a transformação da sua vida. Aí a glória do Senhor vai se manifestar, se manifesta, segundo a sua vontade santa. Era necessário oferecer sacrifício de um animal, isso lá na lei cerimonial hebraica, de milênios atrás. Era necessário oferecer sacrifício de animal sem defeito, pelos pecados de Arão e do povo, antes que a glória do Senhor se manifestasse. Nós também hoje precisamos, antes que a glória do Senhor se manifeste, nós precisamos estar sem pecados, vivendo de pureza pessoal, como o pastor, se todos nós pecamos, confessando os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário para que a glória do Senhor se manifeste. É necessário que nós estejamos sem defeito, sem pecado conhecido, sem pecado oculto, sem pecado até involuntário, antes que a glória do Senhor se manifeste. Arão também ofereceu holocausto para remissão da culpa, como nós mencionamos ontem. Ofereceu oferta pacífica e oferta de manjares perante o Senhor, para se livrar do peso da culpa. Hoje nós temos a Jesus Cristo, que consumou essa obra na cruz do Calvário. Basta que nós nos apropriemos que ele nos livrou não só do pecado, mas do peso da culpa. Irmão, em nome de Jesus, eu repito, seja sarado de toda a memória que te culpabiliza pelo passado. Não é que você vai ficar com amnésia e vai esquecer, mas é que isso vai ser desconsiderado na sua vida, em nome de Jesus. Para que a cruz de Cristo possa se manifestar de modo pleno o efeito da obra da cruz possa se manifestar de modo pleno em você, te livrando do peso do pecado e do peso da culpa. E você possa andar curado emocionalmente e cognitivamente também, em todo o seu ser. Procedendo dessa forma, a glória do Senhor manifestou-se. Foi necessário ofertar pelo pecado do próprio Arão, também pelo pecado do povo. Depois disso, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Tudo foi feito, toda a lei cerimonial. E quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor, a kabod do Senhor apareceu para todos. Saiu fogo diante da presença do Senhor. O fogo consumiu o holocausto e a gordura de sobre o altar. E todo o povo viu essa glória e celebrou com júbilo, repito, e todo o povo viu esta glória e celebrou com júbilo. Se nós queremos experimentar dessa glória do Senhor, aqui não é a Shekinah. Nós temos a Shekinah, que é a glória do Senhor, também manifesta, e temos a Kabod. Quando é a presença do Senhor, quase que como pesando sobre nós, mas não nos consumindo, tomando toda a nossa vida, tomando o nosso ser, tomando o nosso acampamento, tomando a nossa família, tomando a nossa igreja local, tomando a nossa sociedade, tomando a nossa cidade. Mas isso só acontece quando você cumpre aquilo que Deus mandou que seja cumprido. Consagre-se, mantenha comunhão com os irmãos e mantenha uma postura missionária e você vai ver a glória do Senhor. Todo o povo viu essa glória e celebrou com júbilo. Queridos discípulos de Jesus, nessa tarde, queridos irmãos e irmãs da casa do Senhor, se queremos celebrar com júbilo diante de Deus e ver o fogo da sua presença gloriosa, é necessário consagrar nossas vidas a Deus, confessar sinceramente os nossos pecados, manter comunhão com os irmãos da fé, não deixando de congregar como é costume de alguns, nos comprometendo com a obra missionária. Na sua escola, você está comprometido com o trabalho que o professor recomenda para você. Se não está agora, foi assim até antes da pandemia, na faculdade também, no seu trabalho você está comprometido ou comprometida com as ordens que são estabelecidas. No reino de Deus, você tem que estar comprometido com a obra missionária através dos seus dons, através dos seus talentos. Aí, na sua própria igreja local, na cidade onde você mora. Mas se essa visão se ampliar, você começa por aí, em Jerusalém, e depois vai à Judéia, à Samaria e aos confins da terra. O Senhor é misericordioso, e através do sacrifício feito pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque, temos o perdão de nossos pecados, o livramento de toda a culpa, bem como a reconciliação que nos permite ofertar pacificamente ao Senhor. Em Jesus Cristo, oferecemos ao Pai oferta agradável, de aroma suave. Todavia, é necessário lembrar que pastores e líderes devem confessar o seu pecado ao Senhor, arrependidos e prontos a buscar a cada dia uma vida mais santa. Cabe a cada um dos irmãos da igreja a mesma coisa. Cabe também aos pastores e líderes interceder pelo povo, para que o povo seja coberto com intercessão. Não fique descoberto na batalha espiritual, a fim de que o Senhor perdoe todos os pecados do povo e cada um dos irmãos também confesse o seu pecado, conhecido, oculto, involuntário, através do sangue do Cordeiro Jesus, que foi imolado para a remissão dos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha oração nessa tarde é que, assim como Israel pôde provar naquele momento, naquele dia especial de consagração para o ministério sacerdotal, pôde provar da glória do Senhor, pôde visualizar o fogo do Senhor, a glória do Senhor, a santidade do Senhor, a presença do Senhor, o fogo consumidor do Senhor, nós também possamos provar intimamente desta presença e desta glória. E para tanto, fica a minha oração, para que você não vacile. Mantenha a sua dimensão vertical, ou seja, o seu relacionamento com Deus em dia, todos os dias. Mantenha a sua relação horizontal em plena comunhão com os irmãos, comunhão com os irmãos da fé. Ah, pastor, mas eles não são perfeitos. Não, não são. Não sei se já avisaram você que você também não é. Se não avisaram, eu quero avisá-lo agora, ou avisá-la agora. Você também não é. E nesse ajuntamento de pessoas que estão buscando a santidade de Deus, nós vamos aprendendo uns com os outros e vamos crescendo no amor, na comunhão com os irmãos, como disse, na consagração e na comunhão. Minha oração final é para que todos vocês sejam encharcados. Encharcados da visão missionária. Que vocês, como estamos tratando de fogo, sejam uma chama acesa, sejam abrasados na chama verdadeira do Espírito Santo, que te impulsiona a dar testemunho com palavras e obras de que Jesus Cristo é o Senhor, e a Ele toda a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão